onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Tô de cabelo branco, não dá pra negar que de você tô gostando tanto. Como pode uma coisa dessa? Quem gostava de balada e era mulherengo demais, só paro demais. E hoje só vivi correndo atrás. Eu parei na porta da sua boca, você me deixou louco, eu te vendo sem roupa. Não sou filho da puta pra sofrer. Filho da puta, eu vou ser. Eu parei na porta da sua boca, você me deixou louco, eu te vendo sem roupa. Não sou filho da puta pra sofrer. Perdoa, mãe, mas filho da puta, eu vou ser. E por ela esse risco eu vou correr. Banda Arrocha Nela. Pensar, de cabelo branco, não dá pra negar que de você tô gostando tanto. Como pode uma coisa dessa? Quem gostava de balada e era mulherengo demais, safado demais. E hoje só vivi correndo atrás. Eu parei na porta da sua boca, você me deixou louco, eu te vendo sem roupa. Não sou filho da puta pra sofrer.